Panorama Agrícola para 25 de janeiro de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira, 25 de janeiro de 2013, noite de lua crescente, estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. A gente se completa de um jeito, tudo é lindo, tão especial. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: quando um não quer, dois não brigam. Emagreça com saúde, ouça na dica de hoje do Panorama Agrícola. No quadro Alimento e Companhia, você confere bons hábitos alimentares. No noticiário, a agricultura irrigada ganha força no país. E no boletim do SC Rural, você confere o apoio que o SC Rural está dando a projetos de leite e de piscicultura na região sul do estado de Santa Catarina. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Aqui você pode nos ajudar a fazer o Panorama Agrícola ao ligar 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para você emagrecer sem prejudicar a saúde, coma pelo menos 5 vezes ao dia a cada 3 horas. Um pouco de cada vez, pequenas e saudáveis porções. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. A região sul de Santa Catarina desenvolve neste ano de 2013 3 projetos estruturantes junto ao Programa de Estado Santa Catarina Rural. Um deles vai beneficiar jovens produtores de leite de São Martinho. Outro criará uma cooperativa e um frigorífico na área de piscicultura em Braço do Norte. E um terceiro projeto vai beneficiar um engenho de farinha em Garopaba. Detalhes com o gerente regional da IPAGRE em Tubarão, Luiz Marcos Bora. Nós aprovamos 3 projetos estruturantes, um projeto com 16 jovens de São Martinho, que vão utilizar cerca de 240, 250 mil reais do SC Rural. Aprovamos o projeto de um frigorífico de peixe em Braço Norte, também com 26 produtores. E aprovamos um projeto de uma empresa de farinha de mandioca, um engenho de farinha em Garopaba também, com cerca de 40 produtores, dentro dessa visão de diretamente da, né, cadeia, todo o circuito de produção, desde a produção até a comercialização. No caso do Santa Catarina Rural, esse projeto estruturante de São Martinho envolvendo jovens é em que área? Bovinocultura de leite. São 16 jovens que já firmaram contrato com 2 laticínios e querem aumentar a produção no mínimo em 200%, sempre do pastoreio rotativo Azan. É tudo pessoal de 24 anos para baixo, até 18 anos, que é o que o programa permite. E eles, inclusive, já tem um casal, ela com 21, ele com 23 anos, já vento a favor, como diz, querem ficar na atividade e estão fazendo todo esse curso agora de 8 alternâncias, participando agora das alternâncias. Enfim, é o pessoal novo querendo investir na agricultura, voltando para a propriedade. Nesse caso de São Martinho, é uma aliança produtiva? Uma aliança produtiva, já com dois empresários vão comprar todo o leite. Já estão comprando, mas já assinaram que tudo que eles produzirem, eles compram. No caso de Braço Norte e Garopaba, tens mais alguns detalhes? Garopaba é um engenho de farinha, né, que nós estamos recuperando e vamos investir 200 e poucos mil reais lá. Também tem tudo que produz, vende, ele já tem um engenho menor e o pessoal em volta vão produzir e vão vender em conjunto também. É um show de bola. E a piscicultura na região, tu sabe que hoje nós somos o primeiro produtor de peixe do estado e vendia o peixe tudo in natura. Então nós queremos agora transformar em produtos para agregar renda nesse produto. Daí a necessidade do frigorífico em Braço do Norte. Exatamente, porque onde tem um frigorífico a coisa anda, onde tem um sistema de comercialização, no final a coisa anda melhor, né? Porque ali nós tinha 5, 6 laticínios, o pessoal abria mais um, não, vai quebrar todo mundo. Hoje nós estamos com quase 30 laticínios e todo mundo ganha dinheiro e todo mundo indo para frente e aumentando a produção de leite. E no peixe a mesma coisa, a hora que tiver um comprador dali, ele pode pagar um pouquinho melhor, nós estamos formando uma cooperativa, então tudo que ficar, fica depois, no final do ano, divide para os produtores. Você ouviu a entrevista com Luiz Marcos Bora, da IPAG de Tubarão, sobre três projetos estruturantes nas áreas de leite, peixe e farinha, que estão beneficiando ao longo de 2013 e vão beneficiar produtores rurais, agricultores familiares do sul do estado, de Garopaba, de Braço Norte e também de São Martinho. Uma outra informação da região de Tubarão, com relação ao Santa Catarina Rural, é que os cursos para jovens este ano terão duas turmas, uma na área de psicultura e outra na área de olericultura. É hora das notícias. A agricultura irrigada volta a ganhar força no país com a entrada em vigor da nova Política Nacional de Irrigação, que substitui normas de mais de 30 anos. O objetivo agora é incentivar a ampliação da área agrícola que utiliza a técnica de irrigação, bem mais produtiva e menos sujeita a riscos climáticos. 20% da área agricultada brasileira são irrigados, mas a expectativa é dobrar esse percentual nos próximos 6 anos. Atualmente, só 5,5 milhões de hectares são irrigados. Só que o potencial é bem maior, cerca de 30 milhões de hectares podem ser irrigados na agricultura brasileira. O otimismo na ampliação da agricultura irrigada, que tem a cana-de-açúcar, a soja, a laranja, o arroz e o milho como principais produtos, vem dos incentivos fiscais previstos a partir de agora, entre outros, ações de políticas públicas com isenções fiscais de PIS e CONFINS para a compra de equipamentos de irrigação e também estímulos à contratação de seguro rural por produtores da agricultura irrigada. Essa nova lei vai beneficiar tanto o agricultor familiar como o grande produtor, com facilidades consideradas importantes, a exemplo da classificação como obra de utilidade pública de açudes e reservatórios a serem construídos para uso em irrigação. Outra novidade é a criação de um Conselho Nacional de Irrigação, que deve ser lançado durante um Seminário Nacional de Agricultura Irrigada, que vai ocorrer no mês de junho deste ano em Belo Horizonte. A Cooper União, que fica no assentamento Conquista na fronteira, em Dionísio Cerqueira, no extremo oeste de Santa Catarina, já economizou mais de 10 mil reais em 8 meses utilizando o Nosódio, um medicamento homeopático, método natural e praticamente sem custos para combater a mastite. As informações são do jornal Folha do Oeste. Um composto fácil de fazer, o Nosódio, e o leite não precisa ser descartado. Além do Nosódio, informa o jornal Folha do Oeste, são essenciais os cuidados com a higiene no estábulo e também a desinfecção das ordenhadeiras. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, falamos de alimentos que ajudam você a controlar o colesterol. As dicas incluem a ingestão de peixes como salmão, atum e sardinha, óleo de semente de linhaça e óleo de peixe, que contém ômega 3. Para controlar o colesterol, coma também abacaxi, ameixa, banana branca, maçã, maracujá, castanhas, nozes, amêndoas, alface e aveia. Tudo isso ajuda na redução do colesterol. Para você ter uma boa saúde, faça um programa de reeducação alimentar com um profissional de nutrição e também ensine uma boa e saudável alimentação para os seus filhos desde a primeira infância. Quando ele chegar à adolescência, vai manter os bons hábitos alimentares. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.